Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e essa é a edição de número 336, hoje, dia 22 do mês de setembro do ano de 2021. O programa Visão Espírita tem o objetivo de provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados sob as lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe durante o programa, você pode enviar suas perguntas, lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Portanto, se você estiver no YouTube, aproveite para se inscrever no canal da USE Piracicaba e também marque o sininho para receber notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado aí no seu dispositivo. E você que está no Facebook, também compartilhe esses vídeos com seus amigos, ajude essa mensagem de amor e de consolação a alcançar outros corações que dela necessitam. E tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode participar enviando a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, seja ele qual for. E se for uma pergunta, a gente vai procurar respondê-la ainda durante o programa. Hoje nós temos a alegria de receber esses dois companheiros, essa forma uma super dupla aqui com a gente, né, que sempre estão juntos aqui também, esse amigo e essa amiga. Então é com grande alegria que nós saudamos o nosso querido companheiro Francisco Mourão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Wilson. Boa noite a você, boa noite a todos que estão conosco. É um prazer, uma honra sempre poder estar aqui entre vocês para que a gente possa conversar, estudar, refletir ao mesmo tempo, buscar dentro dessa abençoada doutrina os subsídios necessários para as respostas, né, que nós temos, para as perguntas que nós temos e para a gente ter uma vida melhor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. É uma honra para todos nós essa oportunidade sempre, a cada programa. Aliás, nós sempre somos os primeiros beneficiados, né, a cada nova edição do programa. Toda vez que abordamos um tema, a gente tem que se debruçar sobre esse tema, a gente vai lá reler alguma coisa, procurar referências, porque a doutrina espírita é tão rica, tem tanto conteúdo, que a cada novo programa a gente se beneficia. Então, obrigado, viu, Francisco, pela sua presença, e obrigado a cada um de vocês que está aí agora nos acompanhando, porque é por vocês que nós estamos aqui, que nós estudamos, que nós tentamos nos preparar para, de alguma forma, intermediar da melhor maneira possível e simplificar os ensinamentos dos Espíritos, né, de uma maneira que seja para a gente prático no dia a dia. E é com o mesmo sentimento de honra e de alegria que nós convidamos a nossa querida companheira Maria Antônia Padoan para participar conosco das reflexões dessa noite. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson, boa noite, Francisco. E aos nossos amigos que aí estão torcendo por nós, pelo nosso trabalho dessa noite. Agradeço imensamente, porque o tema de hoje é bastante palpitante, né? E é um prazer estar aqui. Vocês sabem que eu gosto muito dessa equipe, principalmente das parcerias aqui presentes. Muito obrigada, viu? Que possamos realizar uma boa tarefa. Nós é que somos gratos. Muito bem, como fazemos em todo o início de programa, nós vamos convidar aqui a nossa querida, saudosa, médium, campineira, Terezinha Oliveira, né, para fazer a prece súplica que nós temos aqui gravado. Vamos acompanhar, então, a prece súplica na doce voz da saudosa Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, agora preparados nesse ambiente de paz e de espiritualidade, nós podemos então introduzir o tema. Nós hoje vamos falar sobre a intervenção, a ação dos espíritos no plano físico, sobre os elementos materiais. Nós estudamos bastante, sabemos sobre a interferência, a influência que os espíritos exercem sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa conduta, influência moral, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre essa influência material. E nós selecionamos aqui, na introdução de O Livro dos Espíritos, um breve texto que nós pensamos lá no item 5 da introdução, que Kardec diz o seguinte, abre aspas, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional, senão no Espiritismo. Fecha aspas. Essa é a citação de Kardec. E é uma citação tão pequena, mas já nos diz muita coisa sobre a importância do Espiritismo para nos esclarecer sobre as forças que regem os acontecimentos ao nosso redor, sem essa chave que nos faz compreender Deus, não poderíamos amar esse Pai. Então, nesse sentido, o Espiritismo é para a gente uma religião pela proximidade que nos leva do Criador. E segundo Kardec, então, os Espíritos vão exercer uma influência, uma ação sobre as coisas materiais. A gente ouve muito, desde muito tempo atrás, não é novidade não, muito pelo contrário. Quem aí nunca ouviu histórias de casas que produzem ruídos, de coisas que desaparecem? Então, a pergunta é, estando os espíritos desencarnados, sendo eles invisíveis, nós não podemos vê-los, não podemos tocá-los? Eles podem agir diretamente sobre a matéria, por exemplo, sobre esse mouse, sobre esse computador, esse telefone que nós temos em mãos agora? Um espírito pode agir diretamente sobre a matéria? Vamos começar com Francisco Mourão, por ordem alfabética. Wilson, veja bem, é um tema bastante complexo, né, delicado, polêmico, e que realmente exige um estudo profundo, um pouco mais profundo da doutrina, para que a gente possa falar desses assuntos com bastante propriedade, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, de que em uma das tarefas, talvez, do Espiritismo, né, para mim, a que mais me atrai é realmente trazer para nós uma mensagem moral, né, o porquê da vida e tudo mais. Mas o Espiritismo não é só isso. O Espiritismo tem uma série de outras utilidades, né? E uma delas, que é um dos pilares, é explicar as relações do mundo material com o mundo espiritual. Kardec se dedicou muito a essa questão de alguma maneira, investigar a influência do mundo material sobre o espiritual e vice-versa. Nós hoje sabemos que existe uma coexistência, uma influência recíproca. Toda a criação está em rede. Toda a criação está em rede. Então, antes de mais nada, que a gente entenda esse princípio, que é um princípio justo, um princípio lógico, um princípio bom, de que toda a criação trabalha em equipe, vamos dizer assim. Que a gente possa estudar esse assunto de uma maneira não preconceituosa, né? Sem nenhum tipo de preconceito mesmo, né? Que a gente possa abrir nossa cabeça para entender que toda a criação está em relação com ela mesma. Não é? Então, o Kardec fez essa pergunta que você acabou de fazer para mim, né? Em vários pontos do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a resposta assim, não é tão direta, mas se nós tivéssemos que responder, sim, os Espíritos interferem sobre a matéria, mas não da maneira como a gente entende em desrespeito a uma lei física. Porque existe uma lei física, e essa lei também é de Deus. Então, os Espíritos não podem desrespeitar essa lei. Então, ao longo do desdobramento das questões de Kardec, nós entendemos que os Espíritos são filhos de Deus, né? São nossos irmãos. Aliás, nós também somos Espíritos, só que na posição de encarnados. E que, sem dúvida, eles têm vontades, eles têm desejos, eles têm poderes de cocriar, assim como nós temos. E que exercem, sim, uma influência sobre o mundo material, mas não em desrespeito a uma lei física. Então, se a gente entende, por exemplo, que os Espíritos exercem uma influência sobre o nosso pensamento, sem dúvida, eles já vão estar influenciando, de alguma maneira, né, as nossas ações, as nossas decisões. Embora a gente tenha livre-arbítrio, a gente vai ser suscetível a uma influenciação e assim por diante. Da mesma maneira, quando eles agem sobre a matéria, sem dúvida, não é em desrespeito a uma lei física. É por meio de uma manipulação de fluidos cósmicos, né, em que eles, pelo seu perispírito, também podem, de alguma maneira, atuar no perispírito de outros encarnados, que podem, de alguma maneira, também ligar-se a essas ações físicas, essas ações deste mundo. Então, para a gente começar a nossa discussão, seria mais ou menos por aí, Wilson, tá? Muito bem. Interessante que o Francisco coloca, né, Francisco, sobre essa até intervenção, como você disse, indireta sobre a matéria. Né? Atuando sobre o nosso pensamento, de certa forma, vai fazer com que nós atuemos sobre a matéria, né, como instrumentos deles, né, por assim dizer. Seria uma ação indireta sobre a matéria também. Isso é curioso. Né? O que nos leva a pensar, por exemplo, que induzindo-nos a certos hábitos, falando não em nível só de indivíduo, mas em nível de coletividades, induzindo-nos a certos hábitos, pode fazer com que se eleve a temperatura ambiente, ou que tenhamos graves problemas, né, nesse setor, no setor da ecologia, né, pelo consumo nosso, realmente, quando isso multiplicado em milhões, a influência nossa no meio material se dá de uma maneira mais forte, né, mais poderosa. E eu quero aproveitar, então, já que eu comecei a falar sobre essa questão da natureza, lembrando que hoje, olha que delícia, hoje é o primeiro dia da primavera. Hoje é o primeiro dia, 16h21, né, às 16h21, se eu não estou enganado, nós iniciamos a estação da primavera. E percebemos, né, de ontem para hoje, teve uma queda de temperatura brusca, tivemos aí fortes rajadas de vento, e a gente olha para esses fenômenos, rajadas de vento, temperatura que cai bruscamente, nos leva também a pensar como isso se dá. Claro, nós aqui estamos falando sobre espiritismo. Então é claro que existem leis da física, pressão, umidade do ar, né, as correntes marítimas, né, a influência da Amazônia no clima, tem tudo isso. Mas nós aqui estamos falando sobre as influências espirituais. E aí a pergunta, Maria Antônia, os espíritos exercem alguma influência também na natureza diretamente sobre a produção desses fenômenos, como tempestades, por exemplo? Maria Antônia? Oi, estou. Está me ouvindo? Sim. Está, tá ouvindo? Ok. Sim, os espíritos, eu vou fazer a mesma coisa que o Francisco. Nós temos que tomar muito cuidado ao responder as coisas, porque quando a gente diz sim, não significa que o vento que está acontecendo hoje, ontem, hoje, essas rajadas tão intensas estão sendo provocadas por espíritos, tá? Então, existem sim as leis da natureza que estão sujeitas a todo um processo cósmico de mudanças cósmicas e elas recaem como resultado no nosso ambiente físico. Mas nós sabemos que quando há interesse da espiritualidade em beneficiar o homem, beneficiar os espíritos encarnados, porque faz parte de uma programação mais ampla da espiritualidade, os espíritos são convocados para fazer intervenções. Mas, como Francisco disse, não diretamente, mas muitas vezes indiretamente. Tanto é que eles interferem nas florestas, eles interferem nas plantações, entre as aves, entre os animais, existe uma atuação, porque todos os reinos têm um grupo de espíritos, grupos grandes de espíritos, que estão cuidando desses reinos, assim como também cuidam de nós. E a relação nossa com o plano espiritual, do ponto de vista ambiental, é da mesma maneira que do ponto de vista espiritual. E então, da mesma maneira que nós interferimos com os nossos padrões emocionais, com a nossa conduta na natureza, interferindo no ambiente, por exemplo, quando a gente devasta as florestas, nós atuamos diretamente. E enquanto nós atuamos diretamente, existem grupos de espíritos que estão trabalhando, tentando ajudar, tentando inclusive atuar na matéria para que o ambiente seja preservado, proporcionando condições que o ambiente seja preservado. E me faz lembrar aqui uma obra chamada Maria de Nazaré, que descreve quando Jesus veio para a Terra, houve todo um preparo muito grande da vinda de Maria, me parece que foram 4.000 anos para que ela pudesse chegar às condições de estar na Terra, porque ela habitava ambientes elevadíssimos, e Jesus 7.000 anos. E para que ela pudesse estar aqui na Terra, ela teve que se preparar intensamente. Mas quando ela estava ainda no plano espiritual, já muito próximo da sua vinda, ela atuava no ambiente terreno, eliminando os quadros eletromagnéticos que estavam em estados precários, deletérios mesmo, que prejudicavam a natureza. Então, há relatos, inclusive nessa obra, de que não só Maria, mas também os espíritos elevados, os chamados de anjos, né, Gabriel, Gamaliel, vários espíritos que atuavam intensamente. Com isso, houve uma mudança muito grande no ambiente terreno, na vegetação, entre os pássaros. A primavera, naquele período, se tornou mais florida. A temperatura ficou mais amena. Então, quando há um interesse, e um interesse para o bem, nós temos intervenções espirituais no nosso ambiente. Quando eu digo para o bem, é para o bem mesmo, no sentido de preservar a natureza, no sentido de propiciar melhores condições para o homem na Terra. E se isso não fica evidenciado, é porque nós estamos muito desatentos. Nós não colaboramos, nós continuamos agindo de maneira inadequada. Então, você me perguntou, há uma atuação? Há sim, porque tudo é harmônico. Da mesma maneira que nós convivemos entre nós encarnados, nós convivemos com os espíritos. E os espíritos convivem conosco e nós interferimos no nosso ambiente, mas eles também interferem. Só que, como o Francisco disse, sempre respeitando as leis. E não é só a lei da física, mas todas as leis divinas. Por isso que a gente percebe mudança de ciclos de reprodução, reaparecimento de aves que desapareceram, de animais que desapareceram, plantas que, há um desaparecimento, de repente reaparecem, porque há todo um cuidado dos espíritos para essa preservação. Então, sempre há uma intervenção espiritual de acordo com as leis naturais, com as leis divinas, e sempre voltado para o bem. Muito bem. Entendemos, né, pelos ensinamentos dos espíritos, que Deus age por meio dos espíritos, que são seres inteligentes da criação, para que se estabeleçam todas as suas leis, inclusive. Então, as leis naturais, como você bem citou, Maria Antônia, elas ocorrem, né, pela ação de espíritos. Então, são espíritos que fazem com que certas interações químicas, que as leis da física, né, sejam sempre determinadas de uma mesma maneira. É claro que nós ainda não temos condição de entender toda a extensão das leis, até mesmo as leis da física. Nossa ciência é muito incipiente, a gente está começando agora, né? É bem no início mesmo. Mas, assim também, né, nesses fenômenos da natureza, como você bem colocou, existem espíritos de um grau, talvez, inferior em desenvolvimento, que são responsáveis pela execução dessas tarefas. Então, por exemplo, ao iniciar uma tempestade, existem espíritos de ordem mais elevada que poderão ordenar que esses espíritos de ordem menos elevada possam executar essas funções e essa tempestade se formar. Mas aí vem a pergunta, poxa vida, mas e esses espíritos de ordem inferior não poderiam, por exemplo, se revoltar e não realizar, não atender? É aí que é interessante o entendimento do livre-arbítrio. O livre-arbítrio só vai aumentando na mesma proporção que nós vamos evoluindo. Nós, por exemplo, já temos um livre-arbítrio maior que nos coloca em situação de errar, mas esses espíritos ainda não, né? Eles estão ainda nos primeiros degraus, né, da evolução. Então, esse é um assunto muito delicado, né? Mas são espíritos que cumprem ordens, são espíritos mais elementais, né, mais primitivos, que cumprem ordens para a ação no plano físico, é assim que nós entendemos. No caso, Francisco, ainda da ação dos espíritos sobre o mundo material, vamos falar aqui de um exemplo que tem lá em O Livro dos Espíritos, lá na questão 526. Está dizendo, olha, se os espíritos podem realmente manipular a matéria, eles podem quebrar um copo, por exemplo? Se eles podem, Kardec pergunta se eles não poderiam provocar certos acontecimentos no mundo material para poder, com determinados objetivos. Por exemplo, um homem que tenha que desencarnar, que é chegado o fim do seu planejamento reencarnatório. Ele sobe a uma escada. Um espírito, sabendo que é o término da existência dele, pode fazer com que o degrau daquela escada se rompa para que aquele homem caia da escada e venha a sofrer um acidente e desencarnar? Então, é a pergunta que Kardec faz. Eu queria que você comentasse essa pergunta, Francisco, né? E o que vem depois dela, né? A resposta. Então, Wilson, não posso deixar de continuar coerente com aquilo que eu já comentei no começo, né? Não há como desrespeitar e descumprir leis naturais. Então, eu tomo a liberdade de fazer, então, a leitura da resposta do Livro dos Espíritos a essa pergunta que você fez. Sim. E a resposta é assim: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis e não para derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo dessa escada, não há como os espíritos destruírem a escada. Podem, por outro lado, né, de acordo com as leis naturais, se a escada está carcomida por uma praga, ou se ela não suporta o peso natural daquele homem, podem, indiretamente, até sugerir para que o homem suba aquela escada. Mas eles, deliberadamente, provocar uma ação direta sobre a escada e quebrar a escada, não. A resposta está bem clara aqui. E numa pergunta seguinte, na 527, é a mesma questão, quer dizer, pode os espíritos produzir um raio e matar um homem por um raio? Não, o raio é uma lei da natureza, é uma ação natural, uma descarga elétrica natural prevista. Pode sim, por uma série de circunstâncias, né, aquele homem ser atraído por uma posição em que iria sair, ia cair o raio naturalmente, mas... É por isso que eu acho que o assunto é delicado, né? Como a Maria Antônia falou, e exige muito cuidado nosso ao explicar essas questões, para que a gente esclareça aqueles que estão começando a estudar a doutrina espírita, que as coisas não podem, de alguma maneira, desrespeitar leis naturais. Seria um contrassenso da doutrina, né, a gente entender que os espíritos têm um superpoder, por exemplo. Porque, afinal de contas, nós somos humanos como eles. Nós não temos superpoderes. Não é? Nós temos os nossos limites. E eu queria, inclusive, adicionar uma coisa, Wilson, que não é o assunto dessa noite, mas assim, que é importantíssimo a gente não esquecer, é que a influência do mundo espiritual sobre a matéria tem uma complementariedade de reciprocidade, que a gente nunca esqueça isso. Como a Maria Antônia já falou, assim como a espiritualidade nos influencia, nós, pelas nossas orações, pelas nossas intenções, pelos nossos desejos, pelo nosso exemplo, a gente está influenciando o mundo espiritual também, né? Vocês sabem que eu sou engenheiro agrônomo, né? E existe um procedimento de agronomia que é a enxertia, né? Que é a união de duas plantas em convivência. O porta-enxerto, que a gente chama de cavalo, e a copa. E existe uma influência recíproca. A maioria pensa só na influência do porta-enxerto, daquela base, sobre a copa, porque o pessoal está interessado na copa. Mas existe uma influência da copa sobre o porta-enxerto. Então, eu acho que é um exemplo interessante, né, de que realmente a gente não pode esquecer que nós estamos em rede. Nós nos influenciamos mutuamente, embora o tema de hoje seja influência deles para conosco, né? Mas que eles também têm as suas limitações. Espero ter respondido de maneira clara, Wilson. Sem dúvida. Francisco, a gente pode até estender um pouco mais, né, a resposta que você deu sobre a influência. Vamos pensar num carro, por exemplo. Um espírito poderia causar um acidente de carro? Poderia, mas não, por exemplo, fazendo com que os freios deixassem de funcionar. Mas, porque existe ali toda uma lei mecânica, né? Agora, ele poderia causar um acidente ao fazer com que a pessoa não realizasse as manutenções necessárias no veículo. Ah, eu preciso trocar o óleo do freio. Mas um espírito vem e diz, olha, não troque o óleo de freio, não precisa, aguenta mais 6 meses, vai ficando, deixa para lá. Até que aquilo pode levar a um acidente, porque o espírito tem conhecimento que no mundo físico aquele óleo não vai durar, não vai acionar os freios no momento em que ela precisar. Então é interessante a gente entender isso. Mas é importante saber também que o espírito pode agir diretamente sobre a matéria. Só que ele não tem permissão para isso. Então, veja, isso é importante entender que também existe uma hierarquia do lado de lá. Então, é como se, mesmo o mau espírito, ele tem uma coleira, né, que o limita até determinado ponto. Até me permita, vai. Me permita, claro. Wilson. Veja, claro. Bem, e faz todo sentido o que você está falando, porque se ele tem que agir sobre a matéria, então ele que se encarne. Não é? Isso, é. Então, ele está na posição de espírito desencarnado, não tem que mexer numa lei de ação direta sobre a matéria. Então, tem uma razão para isso. Tem um conjunto de leis. Então, não há sentido, não é? Se ele tem que, de fato, agir sobre a matéria, ele que seja encarnado. E daí a responsabilidade que nós encarnados carregamos, né? De que enquanto estamos aqui, que influência fazemos sobre a matéria? Aí é que é o X da questão. Estamos como espíritos sendo bons influenciadores da matéria, tornando esse mundo melhor em todos os sentidos, não é só no sentido material, né? Mas todos os recursos que nós recebemos, eles são de fato bem utilizados? E aí os espíritos bons vão nos usar de instrumentos, não é? É nesse sentido que eu acho que a gente tem que entender essa influência da matéria. Desculpa ter me estendido nisso, Wilson. Não, sem dúvida alguma, é um complemento importante, Francisco. E você disse uma coisa que eu vou destacar aqui. A influência de nós encarnados, porque vamos lembrar que somos espíritos também, né? Só que encarnados. Então, nós também exercemos influência sobre a matéria. E a Maria Antônia já falou sobre isso também, mas que essa influência também é recíproca. E nós não podemos deixar de considerar que a matéria também exerce influência sobre nós. Vejam bem. Então é, pelo trabalho, eu transformo a matéria, eu transformo o mundo material. Eu posso produzir objetos que vão melhorar a minha vida, vão tornar a minha vida mais confortável. Eu posso produzir tecnologia que, se bem utilizada, pode trazer benefícios para toda a coletividade, é fruto do meu trabalho. Mas ao mesmo tempo que eu transformo o ambiente com o meu trabalho, o ambiente também me transforma. E o ambiente também transforma as próximas gerações, as gerações vindouras, que vão encontrar já um ambiente diferente daquele que eu encontrei. Então, a encarnação, como você bem colocou, Francisco, é imprescindível para nós encarnados. Então, nós estamos aqui no mundo da matéria para que nos submetamos às leis que regem a matéria, enquanto espíritos encarnados, influenciando e também sendo influenciados por ela. E é com base nesse entendimento que eu vou passar para Maria Antônia. Maria Antônia, a seguinte questão. Há uma certa comunidade em que moram muitas pessoas, né? Por metro quadrado, são mais de 10 pessoas por metro. É muita gente morando naquele lugar. E acontece uma invasão policial, e de repente os policiais começam a atirar, certos grupos de milicianos atiram do outro lado, certo grupo de traficantes se defende do outro lado, e em uma daquelas casas há uma menina embaixo da cama para tentar se proteger, e um projétil de fuzil atravessa a parede da casa onde ela mora, a frágil parede, e a atinge, levando-a de volta ao plano espiritual, né? Causando aí a tragédia, uma tragédia familiar. Nesse ponto, o que nós podemos entender? Esses projéteis que são disparados, eles têm um endereço certo? Ou como o Francisco colocou para a gente aqui, né, uma pessoa é colocada embaixo de uma árvore, mas, né, porque existe uma possibilidade do raio cair ali. Então, essa criança, ela pode ser uma vítima no sentido de não precisar desencarnar naquele momento, ou sempre, em todas as circunstâncias, ela foi colocada ali porque ela deveria tornar ao plano espiritual naquele momento. Maria Antônia Paduá. Não existe algo assim extremamente definido, fechado, encaixado. O que existe são as leis e as pessoas acabam sendo atraídas para aquilo que elas têm necessidade para o progresso, para a evolução delas. Você descreveu uma cena muito complexa até, né? Porque como que uma criança se esconde debaixo da cama e é ela que vai receber uma bala perdida? Ela poderia desencarnar não só com a bala perdida, ela poderia se desencarnar de outra forma por uma bala. Por quê? Porque é um espírito que ele carregava em si magneticamente a necessidade de vivenciar essa experiência. E dentro da programação de uma vida breve aqui na Terra, essa menina iria desencarnar nessa fase, nessa faixa de idade, sim, criança. Agora, o fato dela desencarnar com um projétil que se dirigiu justamente debaixo da cama dela não foi provocado por nenhum espírito, nenhuma situação externa, mas foi provocado pela própria condição espiritual dela, que atraiu para si essa experiência. E por que é que nós atraímos para nós determinadas experiências? Porque muitas vezes essas experiências nós já provocamos em vidas anteriores, e aí essa experiência, pela culpa, porque quando a gente provoca situações dessa natureza, vou pegar um exemplo prático. Eu, na vida anterior, matei alguém com um projétil. Aí eu, quando eu tomo consciência do prejuízo que eu provoquei, e daquilo que eu fiz, e o quanto eu violei as leis divinas e a própria vida, eu fico carregando muito sentimento de culpa. E esse sentimento adensa, vai densificando o meu perispírito. E aí, quando eu quero voltar, ou quero, vou voltar para a Terra, eu trago esta marca, essa necessidade gritante dentro de mim. E aí, além de eu ter criado no meu perispírito essa região densa que precisa ser escoada, essa energia doentia, essa energia ruim, o que que eu crio também? Eu venho para a Terra e crio um processo eletromagnético que vai atrair situações para que eu morra dessa forma, com um projétil. Se foi numa comunidade, ou se ou foi um ladrão que me atingiu, a situação em si não estava programada que eu deveria morrer debaixo de uma cama, vou me situar no lugar dessa menina. Ou que eu seria atingida pelo tiro de um acidental, provocado por alguém ou por um ladrão, entendeu? Mas eu iria desencarnar dessa maneira, porque eu criei magneticamente em mim condições favoráveis para essa desencarnação dessa maneira. Eu não sei se eu consegui ser clara. Eu precisei Claro. falar um pouco do processo prévio para poder chegar na resposta. Claro, foi muito clara. Nós realmente é só por isso que o Espiritismo nos dá subsídios para que nós possamos compreender as coisas. Caso contrário, não pareceriam justas. Mas você mesmo colocou no início da sua resposta que a gente não pode simplificar todos os casos, né, tudo o que acontece com a mesma explicação. Seria reducionismo de nossa parte e falta de alcance, nós não temos alcance. Existe uma questão em um livro dos Espíritos que trata sobre as tragédias coletivas, né, as grandes tragédias naturais coletivas, que ceifam milhares de vidas simultaneamente. Em determinado momento, quando Kardec insiste se todas as pessoas ali, né, mereceriam retornar à pátria espiritual naquele momento, o Espírito confirma que não, mas algumas pessoas podem adquirir créditos. E ele explica, né, se aprofunda ainda mais, explicando que, na pior de todas as hipóteses, a gente não pode nos não podemos nos esquecer que somos espíritos imortais, né? Que o que parece uma tragédia hoje não é, porque nós não morremos, nós continuamos vivos. Mudamos de plano, mudamos de endereço, mas continuamos. Às vezes a tragédia é maior para quem fica do que para quem vai. A pessoa vai, passa um momento de perturbação, né, mas em breve, em algumas horas, muitas vezes, já está restabelecida, já compreendeu a condição dela nova, que a vida continua, muitas vezes em melhores condições do que a que tinha quando estava aqui. Mas quem sofre é aquele que ficou aqui e que fica semanas, meses, anos, o resto da sua existência, né, brigando contra Deus, né, se revoltando e muitas vezes perdendo a sua encarnação. Então, nesse ponto é interessante. Então, não significa que todas aquelas pessoas mereceriam desencarnar naquela situação. Pode ser, como a gente disse, estamos mergulhados no mundo físico, existem leis da física e nem tudo é totalmente controlado para que as, senão seria um fatalismo muito grande, né? Uma programação muito grande. No mundo material, certas coisas podem acontecer. Mas, na pior das hipóteses, somos espíritos imortais, né? E aqui a Maria, a Vera Farto Castanho, um abraço para você, Vera, lá de São Pedro. Ela lembrou aqui que o artista Cazarré desencarnou assim, é o Older Cazarré, né? Ele desencarnou assim. Só que ele morava num apartamento em Copacabana, num bairro nobre, no Rio de Janeiro, estava dormindo quando recebeu um tiro no peito. Então, agora, como a gente pode explicar? Nós não sabemos de fato o que aconteceu, não temos conhecimento, né, da ficha reencarnatória, do planejamento. O que a gente pode é fazer suposições, né? Olha, pode ser por esta razão que os espíritos nos explicam, ou pode ser por essa, ou pode ser por essa, mas de todas as explicações que podemos ter, no final das contas é que confiamos em Deus e sabemos que tudo o que acontece é para o nosso bem, né? E temos que ser resignados diante das coisas que não temos poder de lutar contra. Muito bem. Wilson, Wilson, me permite uma coisa. Você, quando deu o exemplo do carro, você disse assim, que os espíritos podem, ele não interfere diretamente provocando um acidente, mas pode sugerir que a pessoa fique mais relaxa, né? Eu queria, assim, lembrar um pouco dessa questão, porque um espírito, ele pode sugerir que uma pessoa seja mais descuidada. Porém, isso vem mostrar para nós o quanto nós temos que respeitar as leis naturais, mas também as leis humanas, as condições em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque uma pessoa pode sofrer a influência da atuação de um espírito que lhe sugere atitudes que podem provocar um acidente contra si mesma, quando ela, pela sua característica, é uma pessoa descuidada, é uma pessoa que não vive em harmonia com as necessidades naturais. Então, se uma pessoa tem um carro e ela precisa fazer a revisão periódica, ela tem que fazer as trocas, ela precisa cumprir isso, ela não pode ser relapsa, porque uma hora ela vai ser vítima da situação. E se ela já é assim por natureza, aí ela pode ser sugerida, ser intuída, né? Ou melhor, inspirada por esses espíritos, continuar agindo de maneira inadequada. Então, mais uma vez, como você falou, nós também influenciamos na matéria, quando nós somos irresponsáveis com nossa conduta no mundo. Ah, Wilson, posso falar também um pouquinho sobre isso? É tão bom, não precisa passar para o próximo assunto, não. Tem tanta coisa nesse exemplo que você deu do tiro de fuzil, que a gente pode chegar aqui até o fim do programa. Olha, o que a Maria Antônia acabou de falar, é muito feliz esse posicionamento da Maria Antônia, porque me faz lembrar a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. Tudo bem, os espíritos têm influência, tá? Mas nós somos livres, nós somos responsáveis. Onde está a nossa vigilância? Né, que tanto Jesus falou. E ao complementar esse assunto, eu acho que você colocou muito bem uma questão de que a gente nunca deve generalizar, nunca deve, de alguma maneira, dar uma fórmula pronta. Por quê? Por quê? Porque a doutrina espírita, embora nos traga muitas informações acerca dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo material, nós ainda sabemos muito pouco. Nós temos que admitir a nossa ignorância também. Temos que ser humildes nessas questões. Então, a questão do fuzil, por exemplo, a Maria Antônia colocou muito bem, mas que a gente não possa nunca esquecer que, à medida em que ela resgata algum tipo de desequilíbrio, ou ela atrai para ela alguma questão por eletromagnetismo, atrai uma situação para ela, que a gente nunca esqueça que aquele que gerou a violência, ele também está assumindo um compromisso. Então, esse é o papel do Espiritismo, é estar sempre vigilante para essas questões de que o amor cobre sempre a vastidão dos pecados do mundo. É obrigação nossa, embora existam essas situações de, vamos dizer assim, reestabelecimento de equilíbrio, ou de resgate, ou de expiação de peso de consciência, ou o que seja, o que a gente tem que trabalhar, não é, minha amiga Maria Antônia, meu amigo Wilson, e todos que estão conosco, é trabalhar em sempre fazer um mundo melhor. Então é inadmissível, né, violência como sendo uma causa que seja curadora. Vocês estão me entendendo? Por isso que o assunto é delicado. O assunto é muito delicado. Porque pode sugerir àqueles que estão iniciando no espiritismo de que isso seria uma espécie de necessidade divina. Não, há outras maneiras para esse espírito se regenerar também. Então, assim, que a gente não esqueça o outro lado. Que está havendo a geração de mais desequilíbrio, de mais compromisso, de qual o papel da sociedade? É de realmente vigilância, para que a gente possa evitar situações como essa, né? Que a gente não fique passivo a essas questões. Me perdoe, Wilson, eu ter complementado, mas eu achei que é importante a gente sempre mostrar esses multifacetas de uma situação complexa que você colocou. Sim. Né? Como sempre, você traz situações bastante interessantíssimas para a gente discutir. Então, assim, fica um assunto numa situação aparentemente, né, simples, como você colocou, mas um assunto muito complexo para ser debatido, porque há multifacetas, né, nessas questões. Que a gente não esqueça esse lado também, tá bom? Espero ter ajudado. Com certeza. E a Maria Antônia, ela falou de inspiração, né? A gente nunca, não pode esquecer, não é tema desse programa também, já abordamos em outros assuntos e abordaremos em outra oportunidade, mas essa influência, né, chega ao ponto de coação mesmo dos espíritos, quando isso se torna um processo obsessivo mesmo, a pessoa passa a não ter mais livre-arbítrio sobre ela mesma, né? Um processo de fascinação, que ela passa a agir de acordo com a vontade daquele espírito. Então, realmente, a responsabilidade é nossa, porque temos a liberdade, mas temos a responsabilidade de cuidar dessa liberdade. E quanto ao comentário do Francisco, totalmente pertinente, porque veja que isso se dá também para a nossa análise sobre a sociedade, sobre a miséria na sociedade. Então, se a gente toma essa explicação espírita como uma justificativa para manutenção dessa situação, você fala... Não, essas pessoas foram pessoas ricas, foram gananciosas, foram egoístas no passado e agora estão vivendo o que precisam viver. Deixe-as para que elas possam se purificar na vida em que elas foram enviadas. Isso é um equívoco gigante, né? Porque jamais pode aceitar, porque sabemos que jamais haverá paz e felicidade enquanto tiver um irmão nosso na miséria ou em sofrimento. Então, cumpre-nos, é dever de toda a sociedade a educação e a preparação de cada um dos irmãos que vem na retaguarda. Então, o Espiritismo simplesmente nos mostra o cenário para, como eu disse já anteriormente, nós possamos olhar, sentir Deus, sentir a presença de Deus e saber que Deus não é um pai injusto ou relapso que deixa que as coisas aconteçam por acontecer, mas que existe um planejamento, mas que nós fazemos parte desse planejamento também, né? E aqueles que já avançaram um pouco têm responsabilidade sobre essas questões. Muito bem colocado, viu, Francisco? Eu queria, são 10 para as 8, ainda dá tempo da gente abordar algumas questões, mas nós falamos aqui, demos um exemplo, sempre negativos da ação dos espíritos, né? Do acidente, do desencarne, da escada, do raio. Mas também a ação dos espíritos sobre a matéria tem um aspecto positivo. Os espíritos, por exemplo, nós sabemos que nas casas espíritas existe a fluidoterapia, que é a água que é modificada. Os espíritos, eles podem, então, alterar as propriedades de uma determinada substância a fim de que ela se convertam em substâncias medicamentosas, eventualmente. Isso acontece, é isso que acontece no caso, Maria Antônia e Francisco, para os dois, tá? Da água fluidificada, a água pode ser convertida em remédio, é isso que acontece? E se isso acontece, um espírito também poderia produzir veneno a partir dessa modificação? O que o impede de fazer isso, Maria Antônia? Olha, primeiro, desde o início nós estamos falando que toda a intervenção de espíritos na nossa vida, elas existem, mas elas estão sujeitas às leis naturais, ou seja, às leis divinas. E as leis, elas não, de forma alguma, elas contribuem para o mal. Então, o espírito intervir numa matéria para produzir veneno, isso absolutamente é impossível. Por quê? Porque é contra a lei divina da vida, da promoção da vida, não é? Em contrapartida, agir para o bem, isto sim é possível. E aí é o que acontece nas casas espíritas, quando nós temos o trabalho, a atuação da espiritualidade, na fluidificação da água, para que esta água possa colaborar no tratamento a gente chama remédio, não é? Mas, na verdade, uma água fluidificada, ela vem colaborar, ela atua junto com o tratamento terreno, porque senão não haveria necessidade do medicamento terreno. Então, ela vem complementar o tratamento terreno e é feita com a ação no bem. Então, isso é possível, sim. Além disso, a gente tem outras intervenções, talvez você venha perguntar depois, que são esses fenômenos da cirurgia espiritual e tudo mais. Mas vamos ficar por enquanto aqui com essa questão da água fluidificada. Então, não é viável que o espírito ele produza veneno para poder impedir a saúde, dificultar a saúde de alguém ou até provocar a morte de alguém. É interessante, né, Maria Antônia, né? Aquele mesmo caso que eu relatei anteriormente. Pode, mas existe uma limitação, existem outros espíritos que o impedem de chegar até esse ponto. Então, eles não estão lá livres para fazer o que quiserem, de acordo com o seu bel prazer. Mesmo os espíritos muito endurecidos, ainda que vivem nas áreas mais sombrias e se refestelam pelo modo de vida deles ainda, todo voltado ao mal, eles também têm um limite de atuação. Até um determinado ponto eles vão, dali para frente eles não podem mais, porque tem os espíritos do bem, que são os que dirigem, né, os acontecimentos de cada um. Caso contrário, estaríamos entregues, né, nas mãos desses Ah, espíritos aí. sim. Não duraríamos uma semana aqui na Terra, basicamente. Eu quero aqui colocar o Francisco Moretti, o nosso amigo. Ele complementando aqui o nosso exemplo, ele falou aqui do mesmo caso, como um acidente do avião acontecido aqui pode ser provocado por nós, por falha mecânica ou intervenção espiritual. É o mesmo caso, né? Eu acho que o Francisco pode respondê-lo. Se é por falha mecânica ou intervenção espiritual. Tem casos e casos, né, Francisco? Tem casos até mesmo de falha de manutenção. Lembra do caso do avião lá, do time de futebol, como que chamava lá, do Sul? Faltou gasolina para chegar no. Chapecoense, é. Faltou gasolina para chegar no destino, né? É, faltou gasolina para os últimos 3 quilômetros de pista, de aproximação da pista, né? Então, assim, seria interessante a gente não entrar muito nessa seara, porque é quase que uma invasão de privacidade, né? Essas questões todas, que são individuais de todos nós. O que a gente tem que entender é que a gente não deve interpretar os fenômenos ao pé da letra, né? Que a gente deve sim entender que existe uma influência do mundo espiritual sobre o material e vice-versa, que nós encarnados sofremos influências e influenciamos, né? Como tudo foi que foi explicado hoje aqui, e que cada um responde pela sua parcela de responsabilidade. É isso que a gente tem que entender, que não existe um determinismo, né? De que assim a gente está sujeito a todas as ações e nós estamos imóveis. Estamos aí impossibilitados. A Maria Antônia falou muito bem, quer dizer, se a pessoa tem um hábito desleixado de manutenção do veículo, qual que é a prova dela? A prova dela é superar isso. Então, Deus é tão bom que, em algumas situações, pode permitir uma influenciação, não para o mal, mas para o bem dele, para prová-lo. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que essas relações estão sempre sob um comando do amor infinito do Pai. É isso que a gente tem que entender, que a gente tem que ampliar a nossa visão e não reduzir nossa visão especificamente num acidente. Um acidente como esse de um avião ou de um automóvel é muito complexo. E eu acho que, opinião pessoal minha, as parcelas de responsabilidade têm que ser devidamente colocadas. Pode muito bem ser uma falha humana. Pode. Que logicamente, pode. Resulta numa série de compromissos, numa série de desdobramentos. Pode ser que alguns desses irmãos nossos precisassem passar por experiência. Pode ser. Mas a gente não pode dizer aqui, não, foi isso. Nós não temos essa permissão. Eu acho que nós não temos essa permissão de invadir, inclusive, essa privacidade, né, que é de cada um, não é? Que a gente possa entender que existe influência. Tá dando para entender, Wilson? Não é Sim, que eu não queira responder a pergunta, mas não, a gente não pode usar o espiritismo para explicar aquilo que a gente quer entender. Eu acho não, que é isso. Eu acho exatamente que isso. Dá até para a gente avançar um pouquinho nessa questão, né? Como a gente viu agora, há pouco, né, os espíritos não vão atuar sobre as partes mecânicas do avião para derrubar o avião. Isso não vai acontecer. Correto. Né? Poderia acontecer daquele avião ter alguma falha mecânica já, os espíritos terem conhecimento sobre isso, né? E dirigirem a pessoa a escolher aquela aeronave ao invés de outra. Isso poderia acontecer, é uma suposição também. Então, mas nós não podemos afirmar, porque não temos, como eu disse, conhecimento lá do planejamento reencarnatório e desencarnatório deles. Então, a gente não pode responder com toda certeza. E aqui, olha, a Simone Batista... Então, Francisco, é isso. Nós sabemos que os espíritos não vão agir diretamente, não vão causar uma falha no motor. E a gente pode até trazer o exemplo lá do 11 de setembro, por exemplo. Né? Hoje é dia 22 de setembro. No 11 de setembro, nós relembramos aquela tragédia que aconteceu nas Torres Gêmeas. A gente pode perguntar, poxa vida, se pode haver uma influência para o mal, não pode haver uma influência para o bem, por que, por exemplo, um espírito não mudou o curso daquele avião para que ele não se chocasse com aquela torre? Pelas leis da física, livre-arbítrio, e pela responsabilidade que o Francisco colocou sobre cada um. O mal há de vir, mas ai daquele, por meio do qual o mal se estabelecer. Né? Então, veja, aquele piloto, o que levou aquele piloto a fazer aquilo? Uma crença... Talvez a educação que ele recebeu, o ódio que fizeram com que ele cultivasse contra a cultura americana, né? Talvez lá o seu líder religioso, enfim, é uma série de coisas. E essa responsabilidade sobre aquele acontecimento vai recair sobre todas essas pessoas. É distribuída, não é uma única pessoa o causador daquilo. Exatamente. Então, esse é um entendimento que a gente tem que ter. A Simone aqui, ela faz uma pergunta. Como podemos distinguir quando estamos sendo influenciados por espíritos? Aqui a gente tem lá na questão 461, a mesma pergunta que Kardec faz. Olha que interessante, hein? Simone, Kardec fez a mesma pergunta. Olha, como podemos distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Então, e aí Kardec vai explicar, o espírito de verdade vai explicar que quando um pensamento é sugerido, a gente tem a impressão de ouvir ele. Então é como se fosse uma voz falando em nossa mente. E lá também explica nessa questão que geralmente a primeira disposição nossa é nossa. O que vem depois é a influência. Exato. Mas o Espírito também diz, Simone, que a gente não precisa se preocupar muito com isso. Ele diz que isso é uma questão de menor importância. Porque, na verdade, o que é importante aí é a deliberação. É a escolha que você vai fazer. Então, indiferente às opções que você receba, então não importa quem vem primeiro, na verdade. Você vai ter opções. Essa opção A, opção B e opção C. Né? Você tem que avaliar, pesar o que é mais eticamente, né, o que vai beneficiar você, as pessoas, né, e decidir nesse sentido. Muitas vezes Jesus, até se prejudicar. Jesus dá dica, né, de como escolher. Né? Entre as opções, Jesus dá a dica. Né? Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Pronto, essa é a dica da escolha, viu, Simone? Vai ter várias opções, mas se você pensar sempre assim, eu tenho quase certeza que a decisão vai ser sempre correta, você vai estar sempre satisfeita, né? Então, a gente às vezes fica confuso, porque a gente põe um monte de variável numa equação, né? A gente começa a pôr um monte de coisa e pensar e tal, e se for assim, se for assado, se não sei o quê, para com isso. Aí você né? fica pensando, né? E se eu estiver fazendo isso por influência de um espírito? E se não for eu que É, fiz não, isso? esquece tudo. Pode ser que seja a influência do espírito, pode ser que não seja. O que interessa é o que o Wilson falou. Qual é a essência da escolha que você vai fazer? Porque isso está na tua mão. O espírito vai continuar se influenciando você ou não vai, não me interessa. O interesse é como você se posiciona. E se você se posicionar com a sua consciência, né, com a sua liberdade, pensando no bem da comunidade, do próximo, ah, não tem erro. Não tem erro. Não Como é, diz o nosso Wilson e amigo, Maria Antônia? como diz o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, né? Aí é covardia. Muito bem, são Oh, 20 Wilson, horas. Sim. só queria fechar uma questão, porque nós hoje tratamos muito da influência dos espíritos sobre a matéria, sobre a nossa vida, e a gente focou muito na influência negativa, né? E é interessante, a gente realmente tem que pensar nisso. Mas nós não podemos esquecer que a misericórdia de Deus é tão grande que todos nós temos sempre um companheiro nosso, que é um espírito protetor, que está sempre velando por nós, nos auxiliando, nos inspirando, né? E que nós temos o livre-arbítrio. E para que nós possamos realmente seguir o caminho correto e agir de maneira, usar de maneira correta o nosso livre-arbítrio, é seguir o que o Francisco acabou de dizer, né? Mas também é nós investirmos no esforço de nos melhorarmos a cada dia, ser melhor hoje do que fomos ontem. E amanhã melhor do que fomos hoje. E para isso, nós precisamos fazer uma autoavaliação contínua, buscar alguns modelos, e o principal modelo e nosso guia é Jesus. Então, pautar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus, porque nós estamos sempre bem acompanhados. E para que possamos ser influenciados pelos bons espíritos, é preciso que tenhamos bons pensamentos e boas condutas. Com É isso que eu certeza. queria não esquecer de pontuar isso. Tá bom. 8 horas e 2 minutos. Eu quero lembrar que daqui a 3 minutinhos, às 20 horas e 5 minutos, a gente transmite aqui, retransmite também uma palestra da AME Piracicaba, que é parceira aqui da USE, né, Intermunicipal de Piracicaba. A AME, Associação Médico Espírita, vai transmitir uma palestra às 8h05 sobre o tema suicídio. A palestra vai ser proferida aqui pelo doutor Alexandre Anéfalos. Então, em alguns instantes, a gente vai poder acompanhar aqui no mesmo canal da USE, tá bom? Então, quero agradecer ao Francisco, agradecer a Maria Antônia, e eu quero aqui agradecer a você que está em casa. E tem mais um recadinho antes de terminar, quero lembrar aqui vocês. Está longe ainda, mas a gente vai avisando desde já. Olha, no próximo dia 16 de outubro, sábado, a partir das 14 horas, a gente recebe aqui o doutor Marcos Ribeiro, atual vice-presidente da AME de São Paulo. Ele vai falar sobre sexualidade como força criativa do espírito. Então, são muitas perguntas que ele vai responder sobre o tema, né? Nós vivemos realmente num tempo de banalização das relações afetivas e do sexo. Como os jovens estão lidando com isso? Quais são as dificuldades para as novas gerações? Né, como diante dessas transformações nos núcleos familiares, como se lida com essa situação, como o Espiritismo pode contribuir. Convido a todos para conhecer o site da União Espírita de Piracicaba, você vai encontrar lá informações sobre esse evento detalhadas. No dia também vai ter apresentação artística lá com a Jennifer Garcia, vai ter com o Matheus Borghetti fazendo também uma intervenção musical, e teremos o grupo musical Toque na Alma, Toque na Alma, isso da cidade de Araras, também é um grupo espírita que vai se apresentar nessa tarde. Então, é um formato de seminário, vai ser uma palestra rápida, as intervenções artísticas, a sessão de perguntas e respostas, um café, todos estão convidados. O evento é presencial, dia 16 de outubro, a partir das 14 horas, na União Espírita de Piracicaba, Rua Regente Feijó, 933, aqui no centro de Piracicaba. Nos vemos lá. Então, boa palestra para quem for ficar com a USE. Agora, com a AME, né, na palestra sobre suicídio, eu agradeço você que nos acompanha, muito obrigado. Eu agradeço Maria Antônia Paduan, agradeço Francisco Mourão, por sua participação. O tema realmente, como vocês disseram, palpitante, né? Tem ainda mais coisa para a gente falar, e numa próxima ocasião a gente fala, tem ação as curas espirituais, cirurgias espirituais, que é a ação dos espíritos sobre a matéria, mas teremos outras oportunidades. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita leveza, que nós possamos a cada dia refletir em nosso semblante a alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Passo aqui as derradeiras palavras para Maria Antônia e depois para o Francisco também. Francisco, para você se despedir. Até mais. Eu quero agradecer imensamente a participação nesta noite e pelo aprendizado que nós sempre estamos ganhando em conhecimento, enfim, todo tipo de aprendizado para o nosso espírito. Muito obrigada, obrigada Wilson, obrigada Francisco e aos nossos amigos, que sem os quais não estaríamos aqui, né? Deus abençoe a todos. Da mesma maneira, muito obrigado por mais essa oportunidade, um prazer, uma honra, sempre aprendendo, e que Jesus nos abençoe, ilumine nossos caminhos, nos dando muita coragem, muita paz e segurança para que a gente possa cumprir nossas tarefas aqui. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado. Paz e luz a todos. Obrigada.